trânsito. Vamos a alguns destaques registrados pela Polícia Militar. Senhora de 80 anos é atropelada ao atravessar a rua. Ciclista na contramão se choca com um carro. Criança não é ferida em acidente porque estava usando cinto de segurança. Pedestre é atropelado por desrespeitar sinal de trânsito. Motorista é autuado por parar na faixa de pedestres. Nossa, já estamos atrasados. Ainda preciso passar no banco para fazer um depósito e depois... Olha o sinal! Os curiosos atrapalham o trânsito. Gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça. Não precisa avançar o sinal. Dando seta para mudar de pista ou para entrar na transversal. Quando o assunto é trânsito, cautela, atenção e muita paciência são palavras-chave. Dirigir não é uma tarefa fácil e qualquer descuido pode causar um acidente. Também pudera. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, hoje existem mais de 14 milhões de veículos circulando no estado de São Paulo. Se formos comparar com o número de pessoas que vivem na capital, teremos uma proporção de praticamente 401 veículos por 1.000 habitantes. Bater o carro a 60 km por hora é como cair de um prédio de 4 andares. A 80 km por hora, o impacto equivale a uma queda livre de 25 metros. Mesmo a 20 km por hora, o impacto pode ser igual a uma força superior a 15 vezes o peso da pessoa. Dando seta pra mudar de pista ou pra entrar na transversal. Pisca alerta pra encostar na guia, para a brisa, para o temporal. Já buzinou, espere, não insista, desencoste o seu do meu metal. Devagar pra contemplar a vista, menos peso no pé do pedal. Não se deve... A desobediência às leis do trânsito também contribui para o aumento do número de acidentes. De acordo com a Polícia Militar de Bauru, o índice registrado no ano de 2003 dobrou em relação ao mesmo período do ano anterior. Ainda segundo informações da Polícia Militar de Bauru, o número de acidentes com motos contabilizados em 2003 pulou de 1.399 para 1.550, o que equivale a um aumento de 11,5% em relação a 2002. Você sabe o que é o Código de Trânsito Brasileiro? É a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. Essa norma possui 341 artigos que proporcionam instrumentos e condições para que o processo de circulação de bens e pessoas no espaço físico brasileiro, tanto rural como urbano, se desenvolva dentro de alguns padrões, como segurança e eficiência. O atual Código de Trânsito teve início em janeiro de 1998. Parece que as altas multas impostas pelo Código de Trânsito em vigor só assustaram no início. Vale ressaltar que essa lei atinge toda a população brasileira. Não só o motorista, mas o condutor e o pedestre também têm direitos e, acima de tudo, responsabilidades sobre essa norma. O tenente Jorge Luiz, da 4ª Companhia da Polícia Militar de Bauru, comenta um pouco mais sobre o atual Código de Trânsito e as infrações. O que acontece com a nova, com a legislação, que ela já não é mais nova, né, 98, é que os motoristas acabaram assimilando as novas regras, tanto no tocante à suspensão de habilitação, pontuações, valores de multas. É, realmente, aquele condutor que comete a infração de trânsito é aquele condutor que realmente precisa ser educado para uma nova situação, onde nós observamos que o nosso motorista bauruense, ele, muitas vezes, ele observa a legislação de trânsito não porque ele é um motorista consciente, mas sim porque ele tem o medo, né, a preocupação de sofrer aí uma penalidade, uma multa, que muitas vezes chega a ser de R$ 900 aproximado. Agora, o pedestre, infelizmente, ainda eu tenho certeza que nós teremos ainda um longo período para que ele realmente modifique o seu comportamento no trânsito. O nosso pedestre, infelizmente, ele é muito desatento para as coisas do trânsito. Muitas vezes nós observamos que eles transitam na rua ou andam pela rua de forma a colocar em risco a sua própria integridade física. Não se deve atropelar cachorro nem qualquer outro animal. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem... primeiro atropelamento com morte foi no dia 7 de agosto de 1896, na Inglaterra. Passa por cima! Nossa, esse trânsito já tá tão complicado e essa Brasília aí na frente tá tão devagar. Também! Olha de onde é! E Acre! O motorista da Brasília está na velocidade permitida nesse trecho. E o preconceito ainda está muito presente no trânsito. Seja o preconceito em relação às mulheres, seja o preconceito racial. A professora de Sociologia Vera Teles Nunes, da Universidade do Sagrado Coração, comenta essa questão. O trânsito, como relacionamento social, também é profundamente afetado por essa questão do preconceito. A nossa sociedade, particularmente, é uma sociedade extremamente preconceituosa, embora o discurso seja de que não é. O trânsito nada mais faz do que reproduzir valores e procedimentos culturais que são cristalizados na sociedade brasileira. Em relação à mulher também, o preconceito é muito grande. Embora hoje grande parte, eu diria que a maioria da população feminina do planeta guia, tirando os países muçulmanos, em algumas regiões, né, dos países muçulmanos, e que a mulher não tem acesso à direção de carro. Quando eu falo, por exemplo, do preconceito em relação ao carro mais velho e quem está guiando, eu não me refiro a um aspecto meramente cultural, etnológico ou antropológico, mas sim de um sistema capitalista que nós vivemos e que classifica as pessoas pelo ter e não pelo ser. Aposto que foi alguma mulher, né? Dirigir não é com elas. Eu acho genial quem inventou aquela frase: mulher no volante, perigo constante. Eu não acredito no que estou ouvindo. Que absurdo, minha mãe dirige muito bem. Olha lá, foi um homem. Pra não congestionar o local, tanto faz você chegar primeiro. O primeiro foi seu ancestral. É melhor você chegar inteiro com seu venoso e seu até. O professor de filosofia Carlos Alberto Albertuni comenta o agir com a emoção ao invés da razão, característica muito presente na sociedade e que encontramos nesse trecho dessa música. Pela letra da música, que podemos perceber que ele está mostrando, né, uma contraposição, né, entre a vida material, ligada ao sentido consumista, e a vida no sentido orgânico, né? Que isso expressaria, na verdade, né, um tipo de comportamento hoje nosso, né, na vida social. E hoje nós vivemos com pressa, né, atrás dos nossos objetivos de consumo, ou para conquistar esses objetivos de consumo que são essencialmente materiais, né? E esquecemos, né, dos outros valores, né, que seriam valores mais sublimes, né, da vida humana, valores inclusive que ele coloca estéticos, né, do belo, da admiração frente ao natural, que na verdade quando o homem valoriza somente o mundo material, ele acaba se desumanizando enquanto homem, né? E isso ele acaba não percebendo que é melhor, às vezes, chegar inteiro, né, enquanto um ser humano e vivo, né, do que, de fato, se perder, né, no consumo, no imediatismo. Hoje, por exemplo, filosoficamente se pode falar que as nossas atitudes do dia a dia são atitudes mais emotivistas, respondemos a estímulos, né, mais imediatos, e as nossas reações e ações em cada situação, inclusive essa de estar no trânsito, dependem muito disso, dos estímulos ou agradáveis ou desagradáveis. Enquanto se nós fôssemos, por exemplo, racionalizar de fato o que é mais importante, não é? Quais são os valores que seriam os primeiros na nossa existência, certamente não seriam os valores materiais. Porque os valores materiais são apenas meios, são apenas instrumentos. Transitar pelas cidades atualmente não está nada fácil. Congestionamentos, o comportamento inadequado de alguns motoristas e pedestres, o desrespeito às leis e ao ser humano. E todo esse conjunto de fatores vem desencadeando uma neurose no trânsito, que, segundo a Associação Americana de Psiquiatria, já é conhecida como uma doença chamada Road Rage, que significa fúria no trânsito. Especialistas afirmam que o trânsito se transformou em uma das válvulas de escape das pessoas estressadas, estresse originado dentro do próprio trânsito ou fora dele. De acordo com psicólogos, uma pessoa estressada tem 4 vezes mais chances de sofrer um acidente. Esse distúrbio causa, entre outros sintomas, irritabilidade e confusão mental. E dependendo do nível, o condutor deixa de raciocinar com clareza. A coordenadora da Comissão Gestora do Conselho Regional de Psicologia de Ribeirão Preto, Ana Paula Pereira Jardim, fala sobre o assunto. Somente pensar na questão do indivíduo. Eu acho que quando a gente fala de estresse, é lógico que a pessoa está na situação de trânsito, ela está vivendo naquele momento todas as dificuldades que possa estar existindo numa determinada cidade, onde você tem uma circulação humana mais complicada. Eu acho que a gente tem que entender a dinâmica da pessoa no sistema de trânsito, que ele não se resume só, né, à via, o veículo, e, né, você tem a circulação de uma série de pessoas, você tem a circulação de uma série de veículos, você tem sinalização. E além de tudo isso, que faz parte do contexto do trânsito propriamente dito, você tem uma pessoa que tem a sua personalidade, tem o seu trabalho, ou seja, que tem a sua vida. Se você tem uma pessoa que tem um determinado tipo de trabalho, vamos supor que é um trabalho mais estressante ou missões desse trabalho não são muito favoráveis ao indivíduo, o que vai acontecer? Normalmente, essa pessoa, ela vai ter mais fadiga, ela vai ter mais estresse, ela vai se cansar mais rapidamente, né? Então, o que isso causa, na verdade, também? Quer dizer, uma pessoa que tem fadiga, uma pessoa que não dormiu muito bem, por exemplo, às vezes os caminhoneiros, nós sabemos por várias pesquisas que existem aí, que a falta de sono, com o decorrer do tempo, ela começa também a trazer mudanças comportamentais, né, no indivíduo. Então, o que nós temos que entender? Que as coisas, na verdade, vão se somando. Você sabia que 60% da poluição atmosférica vem dos automóveis? Olha, uma pessoa que não enxerga precisa atravessar a rua. Eu vou lá ajudar. Ô, moço, deixa que eu te ajudo. Muito obrigada, menino. A cidade é tanto do mendigo quanto do policial. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Nós tínhamos que encontrar um meio termo de educar as nossas crianças no respeito ao que é público, no respeito ao outro e, portanto, ao privado. E uma outra coisa que eu acho que falta no trânsito, como falta na vida das pessoas. E isso que eu vou falar passa também no processo educacional. Falta solidariedade. Nós não temos solidariedade com as pessoas. O professor Albertuni fala agora sobre a ideia de público e privado e a relação dessas noções no trânsito. O espaço público, ele só nos interessa quando, de alguma maneira, as condições desse espaço público nos dê algum retorno, né? Ou nos beneficie, nos garanta no nosso caminho, da nossa vida privada, dos nossos objetivos particulares. E isso é uma... Até na filosofia nós temos essa visão, que a idade moderna, ela criou um artefato que nós chamamos que é o indivíduo. E o indivíduo foi uma criação do mundo moderno. Exatamente porque o indivíduo seria a base, né, de toda a forma moderna de você pensar o homem. Porque se você enfatiza o indivíduo, você vai enfatizar os seus desejos, as suas emoções, as suas necessidades. Então, o social, o público fica relegado ao segundo plano. E isso interessa exatamente numa sociedade consumista capitalista. Então, isso se reflete, sem dúvida, por exemplo, no trânsito. E quando a pessoa ela está transitando com o seu fim, o espaço público aparece como uma instância que agride, né, a nossa trajetória individual. Então, por isso que um cidadão que está dirigindo, né, um carro, ele acha que estando dentro do carro, ele apenas estaria circunscrito na sua vida privada. Não percebe que uma ação, né, veja só, por exemplo, em São Paulo, né, um exemplo claro, de que o fato de você entrar num carro e sair numa rua, ele provoca uma ação, ele tem consequências sociais, ele tem consequências econômicas, ele tem consequências sobre o meio ambiente hoje, enfim. Um ato que seria tão banal como dirigir um carro hoje, ele tem implicações, né, éticas, políticas, econômicas, e não é apenas um espaço seu. Quer dizer, você acaba influindo e entrando no espaço das outras pessoas também. Produção de Adriana Donini e Vanessa Marinelli. Locução de Plínio Marcos, Tânia Orsi e Juliano Dipi. Na técnica, Goiano.